com With The Flow e Flat Erica, respectivamente. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. Thank you. Just think about it.

aos sábados, das 19 às 21h, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Do álbum Skeleton Tree, vamos ouvir a música Magneto, do Nick Cave and the Bad Seeds. Daqui a pouco, Sharon Van Etten e Nadine Sa. Where I never knew which way was out. Once it was on, and that was that. The umbilicus was a faucet that found in rabbit blood, and I spun on my wheel like a laboratory rat. Electrical storm on the bathroom floor, clutching the bowl. My blood was for the gags and other people's diseases. My monstrous little memory swallowed me whole. The year I officially became the bride of Jesus. In love, you laugh, in love you move, I move, and one more time with feeling. Love you love, I love you love, saw you in heart, the stars are splashed across the ceiling. The urge to kill somebody was basically overwhelming. I had such hard blues down there in the supermarket queues. I had a sudden urge to become someone, someone like you, who started out with less than anyone I. In love, I love you, love, I love you, love, I move, you move, one more time with feeling. I love you, love, I'm sawn in half, and all the stars are splashed across the ceiling. The edge of my blood, and then swim. And in the bathroom mirror, I see me vomit in the sink. And all through the house, we hear the hyenas hymns of love. I love you, love, I love you, love, I love you, love, I move, I move, you move, and one more time with feeling. I love you, love, we saw each other in heart,

Se só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Bettencourt e estarei aqui na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos a música Bygone, dos Volcano Choir. Antes deles, passaram já por cá Nick Cave and the Bad Seeds, Phonosynthesis, Gardner, Hallucination e abrir a sessão de hoje da playlist Blackfish. Passamos para Sharon Van Etten e a música Every Time the Sun Comes Up. Depois Aldous Harding traz-nos Horizon e Nadine Saar, Holiday Destination. The fingers of love you can't lose by. We'll be right back. you gonna sleep tonight? Aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, vamos ficar com Bon Iver e a música Lump Sum. Depois, na segunda hora, das 20 às 21 horas, teremos Disney Puritans, Woodkid, Cícero, Rodrigo Amarante, entre muitos outros. Deixe secar desse lado, já ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Bettencourt e voltarei já de seguida. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist. Eu sou o Miguel Betancourt e assino a playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra das 19 às 21 horas. Playlist que pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Abrimos a segunda hora com Robots Don't Sleep e a música Without You. Passamos para Sun Lux e a música Easy. Depois Disney Puritans e Julia Holter trazem-nos respectivamente as músicas Fragment 2 e So Humble The Afternoon. Thank you. Thank you. aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Depois de Julia Holter, Disney Puritans e Sun Lux, vamos ouvir Woodkid. A música é The Golden Age. Daqui a pouco, música brasileira até ao fim da sessão de hoje da playlist. Walking through the fields of gold, in the distance, bones can fall. But we're running free, facing light in the flow. And in the cherry trees, we're hiding from the world. But the golden age is over. But the golden age is over. Boy, we're dancing through the snow. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist. Aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Longe daqui. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist e fizemo-lo para já com Cícero e a música Falso Azul. Daqui até às 21 horas vamos ouvir apenas música brasileira, boa música brasileira. E é neste sentido que entram no alinhamento Malu Magalhães e a música Sempre, depois Rodrigo Amarante com Tardei. Com você, sempre com você. Tardei, tardei, tardei, mas cheguei enfim. Pra cada Deus um nó, cada conta o fio do rosário que eu vim banhar pra lhe dar. Tardei, tardei, tardei, só na volta eu vi qual senda me levou, qual me trouxe aqui pra encontrar você. Onde está meu lugar? Desceu pelo rio, da terra pro mar, um fio de prata que me leva. Tardei, tardei, tardei, que na vinda eu quis pela primeira vez. Nunca mais parti esperar você, o meu lugar. Onde está? Desceu pelo rio, da terra pro mar, um fio de prata que me leva. Playlist com Miguel Bettencourt. A entrar na reta final da playlist de hoje temos Apanhador Só e Ana Müller. O primeiro com a música Paraquedas e depois Ana Müller, como disse, com a música Incompreensível. Correntes sem correntes não se apoiam. que existe além de mim, além do peso que o meu corpo submete à minha alma. O que existe além daqui, desse deserto arenoso e infértil que me cala? Algumas marcas permanecem imóveis, intactas. Algumas horas permanecem mortas, indivisíveis. Algumas vezes eu pareço certa, estável, mas muitas vezes permaneço imóvel, incompreensível. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim da sessão de hoje da playlist. Eu sou Miguel Bettencourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que poderá ouvir esta emissão e outras anteriores em formato podcast no endereço playlist-rca.blogspot.com. Pode também visitar a página facebook.com/playlist.rca. A fechar então a sessão de hoje temos a Banda do Mar e a música Vamos Embora. Da minha parte, despeço-me, como é habitual, com os votos sinceros de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado. Vamos embora. cidade não se cansa de te ver dormir. Não demora não, que eu tenho meu encontro feito com o mar de pérolas. Nesse corpo, desculpa se eu ficar mudo, mas o tempo que eu tenho é pra voar. Mas o tempo que eu tenho é pra voar.